live set. You listen, you groove. Power play. Esta semana no número 9, a manter-se Afrojack com Protetta. 9. We'll be right back. maximum power. It's satisfaction. I sense. Power play. Estamos agora na 8ª posição, onde temos Simone Cataneo e Alex Gardini com We Will Rock You. Hey. We'll be right back.

Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos já na sexta posição da contagem desta semana para conhecermos agora precisamente o número 6, DJ XP com Albert Kick, featuring Inimagine. O single chama-se Sweet Love e já foi número 1 nesta contagem. Sim. Ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias, portanto uma vez por dia, em bupor.com e também adicionar as faixas favoritas. Vamos agora conhecer o número 5 esta semana para DJ Zé Luís com Gotta Have House Music. Fun. Estamos na quarta posição, o tema que já foi número 1, foi destronado, este So Much Love de Fed Legrand. 4. funky beat. Live set. Live set. Power play. Número 13 esta semana para Nice 7 com Grey Piano. 3. Live set. Live set. Power play. Vamos subindo quase até ao número 1. Para já vamos conhecer o número 2, onde está TV Rock, Hook and Sling featuring Rudy, com este Diamonds in the Sky. 2. We'll be right back. Five sets. You listen, you groove. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Finalmente chegamos ao topo da contagem. Vamos conhecer o número 1 esta semana para tema novo. Entrada direta para a primeira posição, este Ibiza de Danny Tenaglia. O veterano da Dance Music chega assim ao primeiro lugar com uma entrada direta para este single Ibiza. É o número 1 esta semana. One. Bye.

sexy and I know it. Sexy and I know it. DJZLis.com. Just like www.zeluis.com. djzelis.com. And it makes me wonder. Life yeah. DJZeluis.com. Shoot. www.zeluis.com. djzelis.com. Yeah. djzeluis.com. I've been watching you. You've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watch your life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I'm watching you good in every way, yeah. You will never feel alone. My touch is such a rush. It all overflows. I will give to you the love you seek. Oh, We'll be right back.